Segundo é que a negação à política é total. Sabe, e o resultado disso, você sabe o que é, né? Lógico, é o caminho do autoritarismo. Então eu pedi para o Mino escrever um artigo sobre isso. E aqui em São Paulo também ninguém conseguiu falar dos dirigentes, Alckmin, Aécio. O Alckmin, Aécio. A Marta foi chamada. A Marta tomou sua porrada. Não, e a Marta teve que se trancar na Fiesp, só saiu quando acabou a manifestação. Foi chamado de puta, é vagabunda. É bom pra ninguém aprender. Vira casaca. Eu sei. Sabe?